Tango Zulu, muito grato, está cumprindo o perfil. Chinaiman 250, informa o tráfego, posição 2 horas, 27 milhas, rumo oeste, em subida para 3 mil pés, Charlie 402. Quem sente seu tráfego no TCAS, no Chinaiman 250? Bravo Delta, livre decolagem, no 80 graus, aí. Papá Alfa Tango Tango, informa o tráfego, posição 2 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, descida do nível, cruzando o nível 100 e descida para o nível 060. Boeing 738. Recife é a Pucajamo Aracaju. Pucajamo Aracaju, obrigado. Para o Tango 2770, PA 238, Fernando 0430, TNT, Bravo, Vitor Campos. Azul 2770, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10 no meio, tem um bom voo. Seja no Índia 2895, obrigado, pátio 2770. Tango Juliette, Tango Zulu, mantenha 3 mil pés. Tango Zulu, tá passando isso aí, tá? Aguarde para a descida, Xener 6250. Que aguarde, 6250 já iniciou a redução. Motor instalador, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, decolou a próxima zona, saída da terra. 100. Xener 6312. Chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 6312. Pegou 5 mil pés, ajuste no 0 no meio. 5 mil. Então 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via roda Up, Zulu 21, até Uniforme Tango Golf, Índia Romeu, após Up, Zulu 15, Mudol, Up, Zulu 30, Serra Charlie Bravo, Up, Alpha 310. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120, decimal 8. E o transponder é o 5443. Ali manter o 10. Ali é manter o 10, azul 2770. Azul. É 10 por mano azul após a decolagem. Você deve estar perdendo o 21 até a meia-dia. Após você deve estar perdendo o 21. O sol abriu o 30 até Sorocaba. Após a lateral para o 31. São 3859, correto, só tentando após Arbor, Elefa para interceptar o Bezulu 21. Cotejamento correto, chame pronto, portão 04, são 3859. Alvo Azul, 9134, para autorização, Aracaju. Comando 648, desça para o nível 050. Vai chamar o controle 1208, 2714, tá? Autorizado Aracaju, o nível 1 no 70, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde, frequência do controle 1 no 20, 8 0260 no transponder, azul 9134. Nível de voo é 1 no 70 para Aracaju, vou por ver esquerda como precisa da Conde, controle 1208 e o transponder é 0260. No 0 no meio, autorizado MS X-Way da pista no 0, reposto estabilizado. 2000, reportado. Chame 6250, completo final do procedimento LS, chame a torre 1 no 8, 95. 295, chame 6250. Aqui no 648, desça para 4000 pés, ajuste 1 no 0 no 6. Papapá, Alfa Tango Tango, tráfego superado, suba para o nível 1900. Cliente, o Papapá, Alfa Tango Tango, plano modificado azul no 253, suba para o nível 065. Confirme, 1-3-3-5. Canal 6250, estabilizado, LS, pista 10, baixou e travou. Sim, 6250, continue a guarda, pista livre. Continua a guarda, pista livre, 6250. 4, contato radar na decolagem, mantenha pro até 4000 pés, após intercepta a chegada, a saída Momo, subindo para 1-60. Mantenha a proeção até 4000, após intercepta a Momo, subindo para o 1-60. Atingindo 4000, 648. 648, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 6, reduz a velocidade para 1909. O 2770, decola o 54, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, até a volta. Olha, uma milha da posição Árvore, está ali na linha de Palma Santana. Papatango Juliette Bravo Delta, autorizado subida para 1-0-0. Autorizado, atenção para o nível 1-0-0, Bravo Delta. Controle, bom dia, azul 2770. Voo 1621, no completo final do procedimento LS, chame a torre 1-8-95. 1995. Controle, passou a posição árvore, tango do voo, está ligado para uma Santana? 0 Piraí, DCT 1 BAD, UP Zulu 44, Pagog. Decolagem pistão no 0, vai decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle em 1-20-8 e o transponder é o 5474. Cancelado aos 1-2-5-5, suba e mantenha o nível 065. Ok, está escrito até o 065, passando de pouso aos 1-3-2-5 em GPS. Controle, bom dia, azul 2770. Confirme o nível solicitado. 085. Suba e mantenha o nível 085, Juliette Tango do Lô. Azul 2770. Foi gol 1621 no final, normal, baixado e travado. 1621, não pôs autorizado. Pistão no 0, 95 graus, 12 nós, do ajuste no 0 no meio. Tende pouso. Né, 6250, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso da sua Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso da Juliette, 6250. 1896, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 6. 4000 pés, eu mandava no meio, andando 329. Copiou 648? Confirme no 648. Está 648, chame a torre em 198, decimal 95. Cópia. Autorizado Salvador, Sierra Delta, Índia Oscar, no nível 320, plano Yankee. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Intercepta Upper Zulu 21 até November, Índia, Sierra Tango Índia, NIST, DCT, Fujite e após conforme rota do plano de voo. A frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder é 5471, Sierra Kilo Whisky. Papa Romeu, Sierra Kilo Whisky, cortejamento correto, qual o POB? 612 a bordo, chame a torre 118 decimal 95 quando pronto para o táxi. O ajuste no 0 no meio, tenha um bom voo. Para o Bojibé Nacionamento, na 3859 na 04. Portão 04, autorizado chame táxi, na 3859. Mandará para o táxi, na 3859. Voo 1621, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, 29, voo 1621. Desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizada. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reportaria estabilizada, na 3896. O 1184 na escuta para cópia. Na escuta para cópia. Decolagem pistão no zero, faz decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucajamo, Aracaju, após DCT Recife. Frequência do controle 120 decimal 8, 5506 no transponder. Autorizado 370, roda de acordo com o plano de voo. Saída Pucajamo, Aracaju, primeira curva para a esquerda, após Aracaju direto, Recife. 506, transponder, controle 120 decimal 8, voo 1184. Correto, 5506 no transponder, chame pronto, pushback acionar, voo 1184. Chama para pronto, 5506 no transponder, obrigado. Solo, uma bosta. Bom dia, bom dia, 48, livrando a pista. Voo 1648, bom dia, táxi Alfa, reposta para ingresso da Juliette. Alfa, reposta para a Juliette, 1648. Para o táxi, puta 3859. 129, Ramos, 4 horas e 20 minutos, altera cabeça. Destino 4, estimado para pouso. No 0, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 6, deu um bom voo. No 0, no 6, via Índia, ponte de espera, 118, 95. graus, tá pregando o mesmo lado. 425. Prato. Pode aprovar a barreira? Está livre. Obrigado. Salvador. Rio azul 9300, tem informação do hotel. Rua 9300, desce até o nível de volume 10. Confirma a seleção 110? Confirma até 110. 110, que eu tiro o direto do Rio na. Autorizado, dona. Estabilizou o SAM 3296. Agora 2 pegou o custo de estacionamento. Estabilizou o SAM 3296. 896, chama a posição 3295. 3295, SAM 3296. 2-0-6, baixar. Prossiga, SAM 3896, baixar trabalho visual 1-0. 3896, autorizado pouso pistão no 0, vento no 8-0 graus, 1-2-9. Pouso autorizado na 1-0, SAM 3896. Chama a torre no 2, chama o controle 1208. Controle 1208. Controle, chama a torre azul 4207. Do 4207, você. Bom dia, eu dei contato com o SAC, informação 360, com o ponto de altura. Guarda descida, passa 207. Guardando para a descida, 4207, autoriza a proa de bom. Autorizado, proa de bom. Guarda na proa de curso, guardando para a descida. É aqui, Luiz, que para o táxi chama a torre, 108, decimal 95. Deixa eu ver corredores na escuta, no 1500 pés. 3859 autorizado, alinhar e manter o no zero. Autorizado, alinhar e manter o no zero também. 4207, autorizado descido até o nível 150. Luiz, bom dia, autorizado táxi, a porta na Rocha, é legal no 0 no 6. Tá 3896, sala 04, ligando o Fox, sono 211. 211, tá 3896. Tá 3859, ao alinhar, decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 9 nós. Autorizado, decolagem. SAM 3896, bom dia, táxi via Alfa, mantém a posição antes das Maxway Juliette, aguardando instruções. Alfa, vou manter antes da Juliette, aguardo instruções, SAM 3896. Para o táxi do 2065 da Gol, 62 a bordo, 3h30, Galeão. 2065, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia. O ponto de espera pronto, mantém a posição, chama a torre em 1 no 8, decimal 95. Altímetro 10, 16, gol 2065. 1 06, via Índia, 1895, obrigado. Táxi autorizado até o ponto de espera, gol 2065. 2065. Sim. Estou 3859, decolada 06, controle Salvador no 208. 208, está 3859, bom dia. Nove restrito ao 150, 2714. 9300 ao iniciar descida, desce até o 160, no 60. Jack Luiz, Cagliari, manter 17. Viu? Negativo, senhor. Desce até o 160, no 60. 60, 59300. Afirmativo, tem o tráfego da companhia 10 milhas à frente, sentido contrário, subindo até o 150. Tá ciente com o mesmo modifier 9300. 7 no 4, sentido tráfego à frente. 27 no 4, controle. 27 no 4. Tá. Dá passagem na aeronave da Gol que se dirige ao ponto de espera após o tráfego, ingressa Juliette, meia dúzia é o portão. Quarto gol, girante, 62, final 3269. 859, sobe 360, sai da água. 360, sai da água, na 3859. Juliette Bravo Delta, continue ascensão uma centena, para serviço de informação e alerta, centro Recife 288, alterna 1353. Juliette Bravo Delta. 1-6, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Obrigado, pelo contrato. Mantém 2-0-5. Nove 300, tráfego ultrapassado, 2000 pés duna, autorizado LS, reporta final, ajuste no 0 no 6. 0 no 6, autorizado 2000 e LS X-Ray, reporta o 2-9-3-0-0. Azul 27 no 4, sobe 1-6-0, tráfego ultrapassado. Sobe 1-6-0, azul 27-1-4. Afirmativo, 27 no 4, chama agora o centro Recife no 2545, alterna 1-2, confirma. 1-2-8-8, alterna 1-3-5-3. Autoriza a Elefa, ponta 3-8-5-9? Autoriza a Elefa. Trato 3-8-5-9. Azul 27-4, solicita nível 2-0-0. E chama diretamente o centro Recife, está autorizado até o 1-6-0, chama o centro Recife para autorização do 200. 1-2-8-8, alterna 1-3-5-3. Palma, meu Tec, Luiz, que livre decolagem, pistão 7, vento no 8, 0 graus, chegou no 1, nós. Gente, 9134, mas é a porta. Controle Salvador, 90 Euroscruísse, na vertical de Paris, em visual com o campo. Euroscruísse, que mantém no 1500 pés. na torre 11895 para ingresso no circuito de prata. Chama na torre 1895 para ingresso no circuito na liberação aí. Do 4207, 4000 pés, 1016. 4000 pés, 1016, 4207. Jack Luiz, que decolada zona 0, controle no 208. 208, bom dia. Azul, navio no 34, alinhar e manter no 0. Saída Arbor. Arbor 320, Luiz. Na via chegada a Mari, desce até o nível 50, 050. Via na Mari, até o 50, gol 1 a 0 na 4. Sou em Salvador, Papa Romeu November Whisky, na proa da rotatória e visual com o campo. November Whisky, ingressa final no 7, reporta curta final. Ajuste no 0, 1 no meio. Rebotará na curta final, November Whisky. Autoriza pelô para o 4207. Livre, voar pelô 4207. Claro, azul 9134, livre decolagem, pista 0, 0, 5, 0 graus, tipo 9, né? Decolagem azul 964. Uno até o 4-3, acuso no 4-3. Morning Challenge, papá, mantém level 110. Roger. 2770, mantém o 180, se vê o sedã encerrado, chama agora Ilhéus no 201. É. Azul 9134, decolado azul no 4, controle no 208. 208. Vou dar uma boa azul 9134, decolado por fim da feira com 1.000 pés agora. Azul 9134, sobe no 70, saída Conde. Sobe o 70, saída Conde, azul 9134. Controle ao Serra aqui, Luiz, solicita a prova de Pabog. Pabog? Negativo, Pabog. Mantenha a saída por transição, leva o Serra aqui, Luiz. Foi isso que mantém a saída. Negativo, Pabog é fixo de início da Spark, de chegada e não de saída. November Oscar Luiz, que final de 3 milhas, vão do Sérgio. Salvador das Quiz, que é autorizado por pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 9 nós. Subiu, November das Quiz. Autorizado, November das Quiz, que pouso não no 7. Chama Recife no 288, alterna no 353, 3859. 288, 353, 3859, boa tarde. Estabilizou o 9300 azul? 9300 azul, torre 11895. 1095, grátis, senhor, bom trabalho. Senhor, Kilo Delta, Salvador Aracaju 090 é o nível, Golf 677 é a rota, decola da pistão no 0. primeira curva à esquerda, perfil da saída Conde. Aciona no transponder 0260 e o controle de Salvador opera em 120, decimal 8, o Victor Kilo Delta. Pátio 13 é após quando pronto para acionamento, Victor Kilo Delta. Paulo Salvador, muito bom dia, bom dia 21, Gate 9, informação e autorização São Paulo. Bolo 621, Índia confere informação em curso, aguarde cópia São Paulo. Copiado portão 09. Poderia adiantar a saída? 80 graus, 109. Baixou, travou, pouso autorizado, 9300. Papa Romeu Novembro, acho que o uísque fala o Zuno 6, faz 4. Bata, sente, autorizado, backtrack, a porta livrando a pista. Onde intercepta a rota via Upper Zulu 10. Até pro base, papai uniforme bravo Alfa Victor. Após, Upper Zulu no meia e segue via rota do plano de voo. Transponda 55 no meia e o controle 120, decimal 8, voo 1621. Após, linda, boa. Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa. Motiva autorizado 360 para São Paulo, decola da 110. Descida saída da El, após linda, boa Motiva. Só complementando, primeira curva à direita. Correto, cotejamento 09, confirmando. Repassando pronto para acionamento e pushback, voo número 1. Recortará. Manda um ajuste para o 4207 no 096. Afirmativo, no 016. Autorizado 2000 pés, livre LS, reportado. 2000 LS, reportado. Dono 094, número 2, reduz velocidade, 210 mais. Redução 2109, dou 1094. O 2065, chama Recife no 3325, alterna no 3395. 2325, 2395, confirma. É, 13325, alterna 1395. 3325, 3395, obrigado. Salvador, aqui é o 9300, 9300, mantém a posição na Taxi Alpha, aguardando orientação da Infero quanto ao portão. Perfeito, vai aguardar da Alpha de hoje, o 9300. Azul 9300, segue via Alpha, Kilo para o Pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Alpha, Kilo, Pátio 3, já está com o sinalizador, 9300. Estou no 094, vetor sequenciamento, curva esquerda, voa na proa 020, belo localizador. Essa proa está reautorizada, descida para 3.000 pés com ajuste no 0 no 6, no 094. Ciente da presença de esquerda para 020, desce para 3.000 pés, o limite o localizador, vou na 0 na placa. Paulo Salvador, levou 1184 para o pushback, treinamento, posição 5. No 18405 portão, coordena equipe solo, reporte para o táxi. Autorizado para a geração de mandagem de voo 1184. Papa Romeu Serra, Kilo Whisky, chama agora Recife, 1288, alterna 135, decimal 3. 1288, 1353, Serra, Kilo Whisky. Solo Salvador, Oceaner 6140, City da Índia, autorização marcial nível 390. Oceaner 6140, aguarde, por gentileza. Aguarde, seria a saída prevista? Oceaner 6140, eu tenho 350 nível aprovado, pronto cópia? Afirmo, pronto cópia. Oceaner 6140, autorizado Maceió, nível de voo 350, decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Cucajamo Caju, onde intercepta a rota do Pesulo 17 e segue via rota do plano de voo. Transponda o 5523, o controle em 120.8, Oceaner 6140. Sente autorizado nível 350 Maceió, segundo a pista fazer curva esquerda na Pucajamo Caju 5523 é o transponder, o controle no 20.8, chinês 1140. Só complementando a aerovia, Pesulo 17 inicialmente. O Pesulo 17, aerovia que vai interceptar em Aracaju, chinês 1140. Sente o 6140, o portão que se encontra o? Estamos hoje para o 7. Portão 07 do Patrimônio Ciente. Azul 4207, visual com campo. Afirma. Gente, continua a aproximação, a porta da trente pouso baixar travado. O ajuste 10 ou no meio. Reportará. Vimo, Victor, Filho Delta. Pega o sonato pelo portão número 9, esse é o voo 621. Voo 621, 09 ao portão, coordena a equipe solo e reporta para o táxi. Quem é que reporta? Baixou e travou com as três verdes acesas, azul 4207. Azul 4207, autorizado pouso no 0, vento 190 graus, 1-2. Livre pouso, azul 4207. Confirma o PLB, autonomia, o Gol no 184. Autonomia de 3 horas e 20, o PLB de 135. Gol no 184, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia. No ponto de espera pronto, mantém a posição, chama 2-808-95, o altímetro no 0, no 6. Libre táxi, até posso esperar quando lá chama 1895, obrigado, 1096 hoje. Victor, Kilo Delta segue o 737 da Gol como número 2, no ponto de espera transfere, 208.95, Victor, Kilo Delta. O Victor, Kilo Delta, altere seu transponder para 0263. Uno 62, Uno Solo. Uno 62. 221, informo que está restrito ao nível 100, 100, uma centena, até 25 milhas de Salvador devido ao tráfego em cruzamento na terminal. Rebatido, está restrito uma centena até 25 milhas. Sente. Sedão, 1-0 na fase. 094, chama a torre Santos 1895. Torre Salvador 1895, gol 1-0 na fase. Eu no 648, informação em curso à Índia. A intenção é cópia marcial no 350. Afirmativo, gente da Índia, agora 350, gol 642. Uso Kenagal no 016. 1-0-6, prossegue na aproximação, 1-0-9-4. Uno 648, contra, pronto, cópia? Pronto. Uno 648, Salvador, Maceió, autorizado nível de voo 350, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Pucajamo, Caju. Em Caju, intercepta a aerovia Upper Zulu no 7, segue via rota do plano de voo. 5525 ao transponder o controle 120-8, gol 1648. 350 autorizado para Maceió, da decorada 1-0, curva esquerda, pega o Pucajamo Caju e intercepta a Pesuro 17. Com o transponder 5525, controle 120-8, cotejamento correto, 01 é o portão, reporte quando pronto, fracionamento pushback, gol 1648. Gente. Azul 4207, solo de 27, direita Fox 1211. Fox 211, Azul. Gol 1184, ciente da restrição ao nível 100. Restrição nível 100 até 2, 5 mil de Salvador. Salvador, 1184, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Para o saco, vou no meio 2 minutos, 150 de POB, 4 horas mais 4 minutos, alternando Galeão. Volume 21, poderia confirmar por gentileza o POB e autonomia? 150, 4 horas e 4 minutos. Volume 21, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. O ponto de espera pronto do 118, decimal 95, altímetro 1016, gol 621. 1016, livre táxi, ponto de espera da 10 via Índia, chama lá 7295, volume 21. 94, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 9 nós. Livre pouso, pistão no zero, gol 1-0, 94. Gol no 184, decolar 229, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1184. Controle Salvador, gol 1184. Gol 1184, voa Jamo, sobe 370. Ok, Jamo 370, livre da restrição de uma centena até a 25ª milha. Inicialmente mantenho 120. 120 até a 25ª milha, gol 1184, plano de chama. Bono 094, solo 30, direita, Fox 121, décima 1. Se a Fox solo 121, 1, gol 1-0 na fase. 1-0, gol no 621, não. No 621, não mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, com certeza. Salvador, Luna 094, Lisboa via Fox, bom dia. Graus, 99. Luna 094, taxi via Alfa, reporte Anta, taxiway Juliette. Taxi via Alfa, reporte Anta, Juliette, Luna 094. Salvador, 4207, Anta, Juliette. Azul 4207, ingresso Juliette, 03 ao portão. Juliette, ingressa 03 portão, azul 4207. Vou no 621, não autorizado. Aliás, mantém o pistão no zero. Ali mantém no zero, vou no 621. Patango Vitor Kilo Delta, decolado 232, controle no 208. 208, Vitor Kilo Delta. Controle, bom dia, Vitor Kilo Delta, decolou sua escuta. Sobe 090, na saída Conde, Vitor Kilo Delta. 090 na Conde, Vitor. Voo 1184, livre da inscrição, sobe 130. 130, com 30 agora, voo 1184. Confirmo, 370, sobe 370, livre da inscrição. 370 autorizado, livre da inscrição, 1184. Voo 1648, portão 1, autorização para o espécie de acionamento. Voo 1648, aguarda. Aguarda. Voo 1094, ingressa Juliette, portão 10. Juliette para 10, voo 10 nas 4. Voo 1048, tem uma direção na sua saída, quando pronto para a cópia, reporte. Pronto para a cópia da restrição. Restrito nível 120. Até 25 milhas de Salvador, o Gol 648, devido ao tráfego em cruzamento na terminal. Ok, receita nível 120 até 25 milhas de Salvador, Gol 648. Correto, Gol 648, coordenando a equipe de solo para o pushback, reporte quando pronto para o táxi. Reportaremos só para o táxi, Gol 648. Entregador, ele está daqui a pouco. Não. 208, obrigado, bom dia. Terra Victor Delta, maintaining flight level 110, estimating Conte at 1424. Muito bom dia, Gol 621 da El, 1410. 1400. Roger, 400. 621 no 360 via saída Del. Via saída Gol 1621, não solicita Leda. A gente mantém a via saída da El, 1621. Via saída Gol 1621. 284, chama Recife no 2545. Recife agora 2545, bom dia. Bom dia. Continue descend to level 050 via Mario Run. Descend 050, Maui, arrival 739. Solo Bonomeia, 48 para o táxi, o Bel Gate 133. A alternativa é Salvador com 2 horas e 47 minutos de autônomo. Bono 648, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre 108.95, com o altímetro 10 no meia. Seu ponto de espera autorizado, 2895, a torre Gol, 1648. Agora 648, ponto de espera, 10. 648, ciente da restrição, nível 120. Paciente. Até 10 milhas, ciente. Até 10 milhas, tá não, agora ponto de espera, vou 1-9-6-4-2. Silva 98, assistindo a identificação, 19 via, chegada a Mário até o 060. Via até o 060, 3198. Autoriza o gol no 621 no Vamonte, vó? Trouxe confirmando a restrição nível 120 até 25 milhas. 25. Ok, então é restrito nível 120 até 25 milhas. No gol 143. Afirma, nível 110. Ah, pera aí, então vamos confirmar. É nível 110 até 25 milhas? Você é a Papa Mike, por favor. Comidas de Salvador, bom, 64. Caixa. Estou em Salvador, Oxané 6311. Chama só ali 1211, Oxané 6311. 6311. Salvador, Oxané 63, Uno, posição 02, posicionamento. Oxenê 6311, coordena equipe de solo, reporte para o táxi. Coordena solo, reporte para o táxi. 6312. Salvador, Charlie, Papa. Do Papa, como é que destina, Salvador? Charlie, Papa, request, level 1, 30. Controle, bom dia, 64. Charlie de Papa, negative, level 1, 30. Veja, Papa. Controle, gol 648. 648, prossiga, gol. Decolou na PUCA. Em saída PUCA, livre das restrições. 648. Então, aí são tiro 2025, milhas fora, está retirado. 648, acionou 5525. 5525. Salvador, chega na Papa de Coisinha. Level 150. Ok, Charlie India Papa cleared level 150. Going up 150, I will. Gente, o confirme de destino, Lima Papa mãe. Tem que ser chamado para pouso? 5 da próxima. Copiado, frequência livre, coordenação local. Yeah. Controle 648. 648. Liberado, esse é o tiro 120. Tá liberado. Afirmativo. Muito obrigado. Controle Salvador, é o Tripa para Rua Lima. Eu 398, pequeno desvio à esquerda aqui, mais 3 milhas vai com a Mário novamente. Afirmativo. Gente, livre dos desvios, 3198. Viu confirmar a informação, senhor? Livre de desvios, 3198. Prato, 3198. Triplo, Papa Romeu Lima, prossegue. Depois de... Uma voz, vai alocado, é o 01. 500 pés em escuta, Lima. 5 horas, Lanterna Galeão 1-5-12 Galeão, 5 horas, confirmando? Afirmo. Oxenê 6311, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia, no ponto de espera 2, 18, 95.